Não é daqui, não. Alô? Alô? Oi? Zé Maria? Quem é Zé Maria? É da casa de Zé Maria? É, não. Zé Maria de Cessa? Também não. Sei nem quem é. Filho de Dona Gracita, não é daí, não? Não, sei quem é, não. Aqui é de Oroz. Eu sei quem tá falando aí, Yara, é? Que é do loteamento Pôr do Sol. Ei, Yara, é Zuca, Yara, de Tota. Eu não sei quem é, não, meu filho. Eu não sou Yara, não. Cadê Francis? Chama aí, Francis Neldo. Tu ligou o número errado, rapaz, que é a casa de Aloysio. Tá, aí tá acabando minha ficha. Chama o Francinaldo. Não mora ninguém aqui não, se ele discou o número errado. Nem de Cessa daí, Cessa de Carlos Leite. É não. É irmão de Francinaldo, é Zuca que tá falando. Aqui é da casa de Aloysio. É seu Zé Maria, dona Clotilde, tem a filha de Gracita. Não sei quem é. Isso é tu, né, Yara? É não, rapaz. Yara, deixa de ser abestado, chama aí, telefone não é pra brincadeira, não. Menino, olha o número aí no teu papel, rapaz, tu ligou errado. Não é da casa de Edmar? É não! Não é daí, não? É não! Pois chama aí o pessoal que você tá fazendo na casa dos outros. Você vai merda, vá. Sai daí!